Então, Salvador, o Azul Alfa Express Juliette, informando o Sérgio, cheque de motores. Obrigado, bom dia. Excelente, bom dia. Então, vamos ter bom dia ao 3557. Tipo 5557. Bom dia, aguarde um instante, cópia, antenas. Tá pronto pra copiar? Prossiga. Trib 5557. Autorizado Campinas. O nível é o 360. Via Peso Luno 0. Até Bridge. Em Bridge, intercepta o Peso Luno 6. Até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após direto Trib. Após teve conforme o plano, a decolagem é da 1-0, a primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. O controle 120-8 e o transponder 5156. Autorizado 360 para Campinas, pela... São Whisky Zulu 1 Alfa, até Bridge, Hustle Zulu 16 BHZ, Trive, depois segue conforme o plano. Decola da 1-0, curva direita da EL, transição Motiva, aciona 5156, controle 1208, 5557. Estimativo, trip 5557 é a primeira aerovia, Upper Zulu 10. E chame para o posto de aqui e acionamento quando pronto, protegimento correto. Chama para posto de acionamento. Sul Salvador Uppiti, 57 Canon Gate, 8 para estacionamento. 5557 autorizado e chame para o táxi. Para o táxi, 3557. Táxi, 3557, Tatu, 93 a bordo, 4 horas, alterna, Ribeirão Preto. Gente, o 35557, ler táxi pelo pátio e Índia, chame no ponto de espera da 10 para decolagem. Pátio e Índia, chamará no ponto de espera para decolagem. 5557. no ponto de espera pronto, 3557. Livre decolagem, da 10, 35557, o vento é calmo. Livre decolagem, 5557, decolado aos 23, controle 120, décima 8, boa viagem. Obrigado, bom dia. 5557. Contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El, transição Módula. Da El Módula 360. 5557, chama agora o centro Recife, 125-1, alterne 133-95. Centro Recife, 251, alterna 133-95, 5557, bom dia. Vamos. Roman, Control Azul Alpha, Experience Electric, Pacifica. Alfa X-ray Juliette, prossiga, o reboque é para qual gate? Gate 8, senhor. Ok, está autorizado. Poste para ingressar no pátio principal. Ok, Juliette é reportado. Salve, Salvador, o Alfa X-ray Juliette, perdeu o batido no antepontinho número 8. Autorizado, o Alfa X-ray Juliette. Tiente, Alfa, X-Ray Juliet, bom dia.